Senhor e Salvador, com o honor e minha honra. 0 e 40. Torre, eu da 317 para ser da Lega. Eu vou ser o Leda 340 da 317.